Viemos cantar com muita empolgação, oferecer esse rap pra toda a população, mas especialmente para o Morro do Gauchão, onde só mora choque e malandro sangue bom. Solta o bonde maluco, DJ! O bonde maluco, bonde do terror, só entra nesse bonde. O bonde maluco, bonde do terror, só entra nesse bonde. Quero ver. Deixa passar, tá passando por aí o bonde do gaúcho e você pode me seguir. DTZ, deixa passar, tá passando por aí o bonde do gaúcho e você pode me seguir. Foi, foi. Foi lá no morro que eu ouvi um papo legal, a galera do gaúcho chamando o pessoal para ir para os bailes que o concurso começou. Opa, de bonde alugado, oba, oba, eu também vou. E quando eu olhei, é, não deu pra acreditar o quê? Todos de mão dada no baile para dançar. Vamos lá! Deixa passar, tá passando por aí. Vai, vai! O bonde do gaúcho e você pode me seguir. DTZ, deixa passar, tá passando por aí o bonde do gaúcho e você pode me seguir. Aqui neste baile a coisa é boa, é diferente. Por quê? Gente bonita, pode escrever muita gente. Homem inventando parcela na dança do bumbum e os brotinhos rebolando na ponta do seu nauro. Aí vem as equipes fazendo sua programação, de sexta a domingo agitando o galerão. Vamos lá! Deixa passar, tá passando por aí. Vai, vai! O bonde do gaúcho e você pode me seguir. DDD, deixa passar, tá passando por aí o bonde do gaúcho e você pode me seguir. Agora vai me der, não é papo de valentão. Gaúcho não é favela e não temos alemão, mas a moçada é de força e você pode perceber. Venha se juntar com a gente, vai ser bom pra você. Mas hoje eu canto esse rap com muita empolgação. Falo dessa barreira aí no meio do salão. Essa tal de barreira, isso tem que acabar. Temos que vir pro baile pra dançar e namorar. E não podemos esquecer das galera sangue B, que em JF sacode pra valer. Quem é? É Vila da Prata, Carrapatim, Doutor Desce, Vila Esperança, Gracinha e o Progresso, Santa Luzia, Santa Efigênia e Santa Rita, Santa Cecília, o Dom Bosco e o Benfica, Mundo Novo, Sagrado e Bela Aurora, Arado, Araci e o Morro do Marumbi. Tem o Morro do Sabão e o Morro do Gauchão, onde só mora choque e malandro sangue bom. Vamos lá! Deixa passar, tá passando por aí. Vai, vai! O bonde do gaúcho e você pode me seguir. DDD, deixa passar, tá passando por aí o bonde do gaúcho e você pode me seguir. Se liga, meus amigos, não arrumem confusão. O gaúcho pede a paz e a amizade no salão. Mas vivemos nesse clima que não dá mais pra dançar. Porrada, muitos tiros, pense segurança antes de nos esculachar, porque não quero ver o baile funk acabar. Chega de violência, pule de alegria, o bonde do gaúcho só transmite harmonia. Amigos bem unidos, amigos pra valer, play, play, playboy e sandal, manda um abraço pra você. Vamos lá! Deixa passar, tá passando por aí o bonde do gaúcho e você pode me seguir. DDD, deixa passar, tá passando por aí o bonde do gaúcho e você pode me seguir. E pra quem não me conhece, eu vou me apresentar. Sou MC Playboy e pela paz eu vim cantar. Eu sou MC Sandal e vim cantar pela união, pra todas as galeras que moram em meu coração. Valeu!